O ambiente está calmo, o movimento tranquilo. Chegou a hora, mano, os dedos no gatilho. Eu tomo a portaria, vocês enquadram os bico. Se o mão branca piscar, é aquilo. Não tô de brincadeira e vim pra buscar. Quero esse malote e vou levar. Puxa o que custar, ninguém vai me parar. Que Deus me abençoe e me ajude a voltar. Sequestrada, eu tô no maior mau humor. Você vai abrir o cofre, vai abrir. Pode ficar calmo, eu vou pegar a chave dentro não, da Não, abre, abre, não, não quero calmar. Vai, vai, vai, lote, demorou, mano. Eu vou pegar abre a chave, muita calma. Vai, mano, vamos, demorou, mano. Abre o cofre, precisa ficar calmo. Lote, mano, demorou, calma, mano. Faz nada com a minha abre, família. Abre, abre, então, pelo amor de Deus. Então vai, abre o cofre. Abre o cofre. Abre o cofre. tá brabo, irmão. O movimento tá embaçado, tô no maior sufoco. Ultimamente tô vivendo só de fé, você entende, né? Ao vivo e do helicóptero Águia de Prata, informou Cláudio Azevedo.